Menina linda do Cateretê, nosso Brasil tem um alto astral. Cante comigo esse meu samba, ê. Vou pra Bahia, vou levar você. No sol da Bahia a gente deita e rola. Samba, ê, samba, ê. Anda com fé, só na terra do axé. Samba, ê, samba, ê. Pai Oxalá tá protegendo você, mãe. Samba, ê, samba, ê. Chiclete com banana fazendo você mexer. Samba, ê, samba, ê. Menina linda do Cateretê, nosso Brasil tem um alto astral. Cante comigo esse meu samba, ê. Vou pra Campina Grande, eu vou levar você. Lá no espaço a gente deita e rola. Samba, ê, samba, ê. Vitória da conquista no Macicas, vou te ver. Samba, ê, samba, ê. São Paulo é samba no berço da madrugada. Samba, ê, samba, ê. Rio de Janeiro dos encantos do prazer. Samba, ê, samba, ê. Menina linda do Cateretê, nosso Brasil tem um alto astral. Cante comigo esse meu samba, ê. Vou pra Recife, eu vou levar você. Lá em Recife a gente deita e rola. Samba, ê, samba, ê. Lá tem capiba no frevo da frevioca. Samba, ê, samba, ê. Ao seu Valença canta pra você, mãe. Samba, ê, samba, ê. Linda, ó, linda, no batata vou te ver. Samba, ê, samba, ê. Menina linda do Cateretê, nosso Brasil tem um alto astral. Cante comigo esse meu samba, ê. Eu vou pra Fortaleza, vou levar você. No Siriguela a gente deita e rola. Samba, ê, samba, ê. Galera de Ilhéus vai voltar pra derreter. Samba, ê, samba, ê. Lá em Natal teu desejo me alucina. Samba, ê, samba, ê. Lá em Brasília tô de olho em você. Samba, ê, samba, ê. Menina linda do Cateretê, nosso Brasil tem um alto astral. Cante comigo esse meu samba, ê. Eu vou pra Minas, vou levar você. Menina linda do Cateretê, nosso Brasil tem um alto astral. Cante comigo esse meu samba, ê.